Ficheiro 63. A porta abriu-se e ele entrou, ainda a esfregar a cabeça com uma toalha de linho, a água a pingar dos seus cabelos molhados e a formar manchas escuras na sua camisa. Por onde andaste? Perguntei, atónita. Por mais luxuoso que Léor pudesse ser, em comparação com as residências da aldeia e do campo, não possuía instalações para banho, além de uma tina de cobre que Colum usava para mergulhar as pernas duridas e outra, um pouco maior, usada pelas mulheres que achavam que o trabalho de enchê-las valia pela privacidade que se obtinha. Qualquer outra limpeza pessoal era feita por partes, usando uma bacia e um jarro de água, ou fora, no lago, ou numa câmara pequena, de chão de pedra, que ficava perto do jardim, onde as jovens costumavam ficar nuas, deixando que as suas amigas lhes atirassem baldes de água. No lago, respondeu, pendurando a toalha molhada cuidadosamente no parapeito da janela. Alguém, disse com raiva, deixou a porta da baia aberta, assim como a porta da estrebaria, e o Cobar foi nadar ao fim do dia. Ah, então foi por isso que não apareceste para o jantar. Mas os cavalos não gostam de nadar, gostam? Perguntei. Ele sacudiu a cabeça, passando os dedos pelos cabelos para secá-los. Não, não gostam. Mas são como as pessoas, cada um é diferente do outro. E o Cobar gosta dos botões das plantas aquáticas. Estava lá a comer à beira do lago, quando uma matilha de cães da aldeia apareceu e correu atrás dele, fazendo-o entrar na água. Tive de afugentá-los e depois entrar no lago para o tirar de lá. Espera até eu pôr as mãos no Hamish, disse ameaçadoramente. Vou ensiná-lo a não deixar portões abertos. Vais contar ao Colum? Perguntei, sentindo uma repentina compaixão pelo acusado. Jamie sacudiu a cabeça, mexendo na bolsa à cintura. Retirou um pãozinho e um pedaço de queijo, aparentemente roubado da cozinha, a caminho para o quarto. Não, disse. O Colum é muito severo com o miúdo. Se soubesse que ele foi tão descuidado, não o deixaria montar durante um mês. Não que pudesse, depois da sova que ia levar. Meu Deus, estou esfomeado. Deu uma dentada feroz no pão, espalhando migalhas. Não venhas para a cama com isso, pedi, enfiando-me debaixo das mantas. Então, o que pensas fazer com o Hamish? Ele engoliu o resto do pão e sorriu-me. Não te preocupes. Vou arrastá-lo até ao lago amanhã, antes do jantar, e atirá-lo lá para dentro. Quando ele conseguir chegar à margem e secar, o jantar já terá acabado. Terminou o queijo em 3 dentadas e lambeu os dedos sem nenhuma cerimónia. Ele que vá para a cama molhado e com fome, para ver como é, concluiu sombriamente. Espreitou, esperançado, para a gaveta da secretária, onde eu às vezes guardava maçãs ou outros pequenos pedaços de alimentos. Mas como não havia nada ali, fechou a gaveta com um suspiro. Acho que consigo sobreviver até ao pequeno almoço, disse filosoficamente. Tirou as roupas e enfiou-se sob as mantas ao meu lado, tremendo. Embora as extremidades estivessem frias devido ao mergulho no lago gelado, o seu corpo ainda estava agradavelmente quente. Gosto de me aninhar em ti, murmurou. Estás com um cheiro diferente. Andaste a mexer nas plantas hoje? Não, respondi admirada. Achei que fosses tu, quero dizer, o cheiro. Era um aroma acre de ervas, não desagradável, mas nada familiar. Eu cheiro a peixe, observou ele cheirando as costas da mão, e a cavalo molhado. Não, aproximou-se ainda mais, cheirando. Não, também não és tu, mas é aqui perto. Saiu da cama e puxou as mantas, procurando. Encontrámo-lo sob a minha almofada. Que diabo! Peguei-lhe imediatamente, soltei-o. Ai, tem espinhos! Era um pequeno ramo de plantas, arrancadas grosseiramente pelas raízes e amarradas com um pedaço de fita negra. As plantas estavam murchas, mas um cheiro penetrante ainda era exalado pelas folhas murchas. Havia uma flor no buquê, uma prímula esmagada, cujo talo espinhoso me picara o dedo. Chupei o sangue do dedo ferido, virando as flores com mais cuidado com a outra mão. Jamie permaneceu imóvel, fitando-as por um instante. De repente pegou-lhes e, dirigindo-se à janela aberta, atirou-as para a noite. Ao voltar para a cama, limpou vigorosamente a terra que se soltara das raízes das plantas, arrastando-a para a palma da mão, e atirou-a também pela janela, como fizera com um maço de plantas. Fechou a janela com uma pancada forte e voltou limpando as mãos. Já se foi, disse desnecessariamente. Enfiou-se de novo sob as mantas. Anda para a cama, Sassenach. O que era aquilo? Perguntei, deitando-me ao seu lado. Uma brincadeira, acho, de mau gosto, mas apenas uma brincadeira. Ergueu-se num dos cotovelos e apagou a vela. Anda cá, Modwin, disse. Estou com frio. Apesar do desconcertante mau agouro, dormi bem, segura na proteção dupla da porta trancada e dos braços de Jamie. Quase ao amanhecer, sonhei com prados cobertos de erva e cheios de borboletas. Amarelas, castanhas, brancas e cor de laranja giravam em meu redor como folhas do outono, pousando na minha cabeça e nos ombros, deslizando pelo meu corpo como chuva, as patinhas minúsculas fazendo-me cócegas na pele e as asas aveludadas batendo como ecos fracos do meu próprio coração. Flutuei suavemente para a superfície da realidade e descobri que as patas das borboletas no meu estômago eram as madeixas flamejantes da cabeleira emaranhada, macia e ruiva de Jamie, e que a borboleta presa entre as minhas coxas era a sua língua. Murmurei algum tempo depois. Bem, para mim está tudo bem, mas e quanto a ti? Em menos de um minuto, se continuares assim, disse, afastando a minha mão com um sorriso. Mas é melhor eu levar o meu tempo. Sou um homem lento e cauteloso por natureza, sabias? Posso pedir o favor da sua companhia esta noite, minha senhora? Podes, respondi. Coloquei os braços atrás da cabeça e fitei-o com um olhar semicerrado e desafiador. Se estiveres a querer dizer-me que estás tão decrépito que já não consegues mais de uma vez por dia... Olhou-me com os olhos semicerrados da beira da cama. Só vi um lampejo branco quando ele se lançou e me vi pressionada com força no colchão de penas. Sim, bem, disse ele nos meus caracóis, não digas que não te avisei. 2 minutos e meio depois, gemeu e abriu os olhos. Esfregou o rosto e a cabeça vigorosamente com ambas as mãos, fazendo as madeixas mais curtas ficarem espetadas como um porco-espinho. Em seguida, com uma imprecação gaélica abafada, deslizou relutantemente para fora dos cobertores e começou a vestir-se, tremendo no ar frio da manhã. Será que não podias dizer ao Ella que estás doente e voltar para a cama? Perguntei esperançosamente. Ele riu-se e inclinou-se para me beijar antes de tatear sob a cama em busca das meias. Poder podia, Sassenach. Mas duvido que qualquer coisa menos do que varíola, peste ou um ferimento grave servisse como desculpa. Se eu não estivesse a sangrar, o Alex estaria aqui num instante, arrastando-me do meu leito de morte para o ajudar com os parasitas. Olhei para as suas pernas longas e elegantes, enquanto ele puxava a meia cuidadosamente e a dobrava em cima. Ferimento grave, hein? Eu podia arranjar alguma coisa nesse sentido, comentei ameaçadoramente. Gemeu ao agachar-se para apanhar a outra meia. Bem, cuidado para onde lanças as tuas flechas mágicas, Sassenach. Tentou dar uma piscadela maliciosa, mas acabou apenas a semicerrar os olhos. Se apontares muito para cima, não vou servir nem para ti. Arqueei uma das sobrancelhas e enfiei-me de novo sob as mantas. Não te preocupes, nada acima do joelho, prometo. Deu umas palmadinhas numa das saliências mais volumosas da colcha e partiu para a estrebaria, cantando um pouco alto demais, lá em cima entre as urzes. O refrão flutuou de volta pelo vão da escada. Sentado com uma rapariga instalada nos joelhos, quando uma abelha me picou bem acima do joelho, lá em cima, entre as urzes, um pico de Bendiki. Ele tinha razão, pensei. Não tinha mesmo ouvido para a música. Regressei temporariamente a um estado de saciada sonolência, mas levantei-me logo depois para ir tomar pequeno almoço. A maioria dos habitantes do castelo já havia feito a sua refeição matinal e partido para o trabalho. Os que ainda estavam no salão saudaram-me com bastante cordialidade. Não houve nenhum olhar de esguelha, nenhuma expressão de hostilidade velada, de alguém a imaginar se a sua maldosa brincadeira funcionara. Mesmo assim, observei os rostos. Passei a manhã sozinha nos jardins e nos campos, com a cesta e a pá. A minha reserva de algumas das ervas mais populares estava quase no fim. Em geral, o pessoal da aldeia recorria a Gaylis Duncan quando precisava de ajuda. Mas, ultimamente, vários pacientes tinham aparecido no meu consultório e o tráfego de panaceias fora intenso. Talvez a doença do marido estivesse a mantê-la demasiado ocupada para cuidar dos seus clientes regulares. Passei o fim da tarde no consultório. Havia poucos pacientes. Apenas um caso persistente de eczema, um polegar deslocado e um ajudante da cozinha que entornara uma panela de sopa quente numa das pernas. Depois de aplicar uma pomada anestésica e lírio azul e de recolocar e enfaixar o polegar, dediquei-me à tarefa de moer algumas raízes num pequeno almofariz do falecido Beaton. Era um trabalho entediante, mas adequado àquela tarde preguiçosa. O tempo estava bom e pude ver sombras azuis estenderem-se por baixo dos olmeiros a oeste quando subi para a minha mesa para espreitar lá para fora. Do lado de dentro, os frascos de vidro brilhavam em fileiras bem ordenadas, pilhas bem arrumadas de ligaduras e compressas nos armários ao lado. O armário do boticário fora completamente limpo e desinfetado, e agora guardava folhas secas, raízes e cogumelos cuidadosamente acondicionados em sacos de gaze de algodão. Respirei fundo os cheiros penetrantes e condimentados do meu santuário e exalei com um suspiro de satisfação. Em seguida, parei de moer as ervas e coloquei o pilão de lado. Eu estava satisfeita, percebi com um choque. Apesar da miríade de incertezas da minha vida ali, apesar do aborrecimento de mau agouro, apesar da dor funda e constante das saudades de Frank, eu, na realidade, não estava infeliz. Muito pelo contrário. Senti-me imediatamente envergonhada e desleal. Como podia eu sentir-me feliz quando Frank devia estar louco de aflição? Presumindo que o tempo, de facto, continuava sem mim, e não o via porque não o faria, eu devia estar desaparecida há mais de 4 meses. Imaginava-o a vasculhar a zona rural escocesa, chamando a polícia, aguardando algum sinal, alguma palavra minha. A essa altura, ele já devia ter praticamente perdido as esperanças, e em vez disso, devia estar à espera da notícia de que o meu corpo fora encontrado. Coloquei o almofariz sobre a mesa e fiquei a andar de um lado para o outro, na sala estreita, esfregando as mãos ao avental, com espasmo de culpa, tristeza e arrependimento. Devia ter fugido há mais tempo. Devia ter tentado regressar com mais afinco. Mas tentara, lembrei a mim mesma, tentara diversas vezes e vejam o que aconteceu. Sim, vejam. Estava casada com um fora da lei escocês. Ambos éramos perseguidos por um sádico capitão dos dragões e vivíamos com um bando de bárbaros que matariam Jaime se o considerassem uma ameaça à preciosa sucessão do seu clã. E o pior de tudo era o facto de eu estar feliz. Sentei-me, fitando desamparadamente a fileira de frascos e jarros. Eu vivia um dia após o outro, desde o nosso regresso a Leor, deliberadamente eliminando as lembranças da minha vida anterior. No fundo, sabia que em breve teria de tomar algum tipo de decisão, mas estava a adiá-la, protelando a necessidade de um dia para o outro, de uma hora para a outra, enterrando as minhas incertezas nos prazeres da companhia de Jamie e nos seus braços.